0. 3305-06 para pushback acionamento. Autorizado, reporte Taxistan 3305. Camarada Taxistan 3305. Autorização na frequência? Afirmo, Guarulhos 360 já autorizado, copia? Copia. Gol no 074, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10 com curva direita, subida gola e transição Gonza. Frequência do controle 119.35 e o transponder 5172. Ok, 360 Guarulhos, via por isso 58, pista 10, saída Gole Gonza, curva direita, controle Salvador 1935, transponder 5172, gol 1074. Correto, show em ponto para o push e acionamento, portão 01, no gol 1074. 74, obrigado. Taxistan 3305 com 138 a bordo. Confirme alternado e autonomia? Natal com 3:30. 3305 autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da Bravo. Quando lá, reporte pronto para decolagem. Juliette Alfa, ponto de espera Lima Bravo vai chamar para pronto para decolar, Star Trek Zero. Before nós fizemos, for takeoff, runway change checklist. Onde espera da pista no zero, pronto, TAM 3305. TAM 3305, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 170 graus com 14 nós. Alinha e decola, pista 10, TAM 3305. Decolado aos 1-3, chame agora o controle 1-1-9-35, bom voo. Controle 1-1-9-35, boa noite, TAM 3305. TAM 3178, prossiga pra torre. Boa noite, senhor. Por gentileza, hoje vai ter obra. A pista vai interditar a partir da meia-noite e 30, ou já encerrou? negativo. Hoje não haverá obras, a pista estará disponível durante todo o turno, ok? Durante toda a noite. Ok, muito obrigado. Alô, Gol 074, pro pushback no 01. Autorizado, chame táxi, Gol no 074. Autorizado, 074. Táxi com 86 no POB, autonomia de 4 horas, galeão. Uno 074, autorizado táxi à direita via India e Alfa até o ponto de espera da Bravo. Quando lá, reporte pronto para a decolagem. Até o ponto de espera via India e Alfa, Gol 076. 190. 1074, autorizado alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 170 graus com 10 nós. Autorizado alinhar e decolar no zero, gol 1074. Via chegada